um beijo é solidão. Quando ela bate, machuca meu coração. Insegurança, não faz assim. Nem no milhão de anos você vai esquecer de mim. Eu tenho medo da solidão. Quando ela bate, machuca meu coração. Insegurança, não faz assim. Nem no milhão de anos você vai esquecer de mim. Estou fantasia, enlouqueci minha cabeça, penso nela noite e dia. Mas tu não fique, fique sem teu carinho. Tu roubada, me deixou e apaixonado, carente de amor. Eu tenho medo da solidão. Quando ela vai se machucar meu coração. Isso é bruta, não faz assim. Nem no milhão de anos você vai ter de mim. Eu tenho medo da solidão. Quando ela vai se machucar meu coração. Isso é bruta, não faz assim. Nem no milhão de anos você vai ter de mim. Estou aqui, pensando com ela. Se eu sou poesia, pra minha Cinderela. Eu quero minha cabeça, penso nela noite e dia. Eu tenho medo da solidão. Quando ela bate, machuca meu coração. Insegurança, não faz assim. Nem no milhão de anos você vai esquecer de mim. Eu tenho medo da solidão. Quando ela bate, machuca meu coração. Insegurança, não faz assim. Nem no milhão de anos você vai esquecer de mim. Criando poesia pra minha Cinderela. Enlouqueci minha cabeça, penso nela noite e dia. Criando fantasia pra minha Cinderela. Enlouqueci minha cabeça, penso nela noite e dia. A pimenta do Brasil. Eu tenho medo da solidão. Quando ela bate, machuca meu coração. Insegurança, não faz assim. Em um milhão de anos você vai ser de mim. Eu tenho medo da solidão. Quando ela bate, machuca meu coração. Insegurança, não faz assim. Em um milhão de anos você vai ser de mim. Quando ela bate, machuca meu coração. Insegurança, não faz assim. Em um milhão de anos você vai ser de mim. Em um milhão de anos, você vai esquecer de mim.